cabeça tão acostumada a sempre ter razão. Você é tão articulado, quando fala não pede atenção. Você nunca se arrepende.